Dia 63 do Nuno, deu Xené, passou externo, baixado e travado. Bom dia, Xené 63, 1-1. Tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguarde a posição de pouso, 63 do Nuno. Confirme se já avistado? Negativo. Sim, a gente continua a aproximação, aguarde a posição, senhor. Aguardando, obrigado. Nono já avistado, confirme quando avistando para autorização de pouso. Gente, avistou a 1200, 63, 1-9. 3-1-9, pouso autorizado na pista no zero, vento de 060 graus, 029. Vento calmo, 63-1-9, obrigado. Confirmando apenas 63 no ouro, pista seca? Afirmo, senhor, pista seca. Obrigado. Xené 63, 1-2, alinha e mantém, pistão no zero. Alinha e mantém, Xené 63, 1-2. Xené 63, 1-1 no solo, zona 4, libera a pista próxima, interseção à direita, e chame solo, frequência 1-2-1, decimal 1-6-3, zona 1. Direita 2-1-1-6-3, zona 1, obrigado. Xener 6312, autorizado decolar, pista no zero, vento variável com 2 nós, agora 330 graus, ajuste no zero no 76312. Obrigado, a decolagem, Xener 6312. Salvador, muito bom dia, 3304, final do ILS X-Ray. Bom dia, 3304, tráfego avistado, ajuste no 07, check 3, senhor. Baixado, travado. 3304, aguarde a transição de pouso, na Airbus da Avianca, iniciando o rolagem, agora pista no 0. Gente, aguardando a autorização, 3304. Quatro, pouso autorizado na pista no zero, vento variável com 2 nós, agora 340 graus, ajuste no 07, 3304. Já livre pouso, pistão no 03304. Puxa, NM3, 1-2, decolado aos 1-7, chame agora o controle Salvador em 1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado. 3304, solo Zuno 8, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo na frequência 121, décima 1, senhor. Direito 121, décima 1, 3304. Bom dia, Tantra 3859, autorizado linhagem de decolar, pista no zero, vento variável com 2 nós, agora 0,1 no 0 graus, ajuste no 0 no 73859. Linhagem decolar, pista no 0, Tantra 3859. Salvador, bom dia, Gol no 630. Bom dia, Gol no 630, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 7. Continue a aproximação, reporte quando avistando, com cheque de trem, Gol no 630. Sim, reportarei quando avistando, só uma milha do Índia Serra, 630. Tan 3859, decolado aos 2-1, chame agora o controle em 1-19-8, tenha um bom voo. 198. Avistando Gol no 630, baixado travado. Gol no 630, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 320 graus, 029-1017, que negar. 120-1017, livre pouso, 1-0, Gol no 630. 630, no solo 24, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo, frequência 121, décima 1, senhor. Libra 21, décima 1, Eco Delta, tráfego ainda no estado, continue a aproximação, reporte para o cruzamento do eixo de aproximação, pista 10, Mike Delta. Mas é cuidado, vai até o cruzamento do chão, certo? Toyota 3663, pode continuar o vento? Mike Eco Delta autorizado o cruzamento, chame base pela direita, pista no 7, Mike Eco Delta. Delta, chama lá. Mike Eco Delta, correção, TAM 3663, o vento agora de 270 graus com 09 knots. Usando o barco pela direita, dá um 7 com o trem embaixo aqui travado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, tem pouso autorizado na pista no 7, vento agora de 270 graus com meia dúzia de metros. Gente, ele pousou no 7, Mike Eco Delta. Toyota 3663, do Ponte Cardona 0, gostaria de saber se foi mudança de pista. É possível que a pista vá mudar, senhora. A princípio, o vento agora da pista no zero é de 280 graus 07 nós. O grande problema está o vento para a pista 28. O vento para a pista 28 está de 080 graus com 05 nós. vai ser coordenado talvez uma mudança de pista se o vento permanecer dessa maneira por algum tempo, mas o senhor tem condições de decolar dessa pista agora, pista 1 zero com vento agora, 270 graus, 08 nós? É, o 3363 solicita decolada 28. Gente, decolagem da 28, aguarde para o, a coordenação. 4363. Delta, seu som foi aos 3, 1, livre táxi à direita, estaciona a frequência livre, Delta. Então, 3663, eu coordenei com o controle, senhor. O senhor vai poder decolar depois de um tráfego pousar na pista no zero agora. O mesmo se encontra a 5 milhas de duna. Tem condições de ingressar na pista e livrar na Taxiway Delta? Ok, você vai ingressar na pista 10 agora, vai taxiar até a Delta e vai sair virar na Delta direita. Afirma, ingresso então, livra na Delta, o TAN 3663, para o táxi para a pista 28, na Delta chame solo em 1211. Ok, vai ingressar agora, livra na Delta e vai chamar o 219, TAN 3663. 211, senhor. Ok, 1211. Torres, Salvador, Trevo 5414, bom dia, a 2 milhas para o externo. Trevo 5414, bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, reporte quando avistando, trem baixo travado 5414. Vai reportar baixo travado 5414. Passou externo, baixado, travado, 35414. 35414, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, senhor. Chuva leve sobre o campo, a pista possivelmente molhada agora. Ciente, aguardando a autorização para pouso, 5414. O 5414 está visual com o campo? Afirmo, visual no momento. 5414, agora avistado, pouso autorizado na pista 10, o vento de 280 graus com meia dúzia de nós. Os autorizados 5414. Solo 39, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121 do Small 1. 21, bom dia. 3663 a linha e mantém pista 28. Afirmo, saída da El Transição Motiva. O senhor, após decolagem em pista 28, manterá PRO por 2500 PS. Mantenha PRO 2500 PS somente após curvar à esquerda. Ok, Dael é a saída com curva esquerda, vai manter hoje de decolagem até 2.500 e após curva esquerda, 3.63. 3.63, livre decolagem, pista 2.8, vento agora para pista 2.8 de 0.7 a 0 graus, 0.49. Livre decolagem, autorizada a decolagem, 3.63. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, pista 299, só um minuto. Um minuto, senhor. Azul 4299, a linha e mantém, pista 10. ...3663, decolado aos 42, mantenha a proa até 2500 pés e chame agora o controle em 1 no 9.8, TAM 3663. Pode chamar o controle de 98, mantenha a proa até 2500, TAM 3663. Azul 4299, o controle nos pediu só mais alguns minutos para sua decolagem, senhor. Aqui, Romeu Tango. Bom dia, confirme, já passando fora da ponte, senhor? Yankee Romeu Tango, mantenha sobrevoo então de Stella Maris, chame para livrar o setor. Juliette Tango Zulu, confirme, táxi do pátio 5 para o pátio 3. O Juliette Tango Zulu, é isso? Tango Zulu, chama na Popá. Do 4299 autorizado a decolar da pista 10, vento 040 graus com 04 nós. Azul 9979, observa o Embraer da companhia, após a rolagem ali mantém pista no 0, azul 9979. Tango Zulu autorizado, cruzamento 1735, posterior Quebec, Mike e Lima. Chame na Lima para ingresso pátio principal, Juliette Tango Zulu. Azul 4299, decolado aos 45, chame agora o controle Salvador, frequência 1, 19.8, bom voo. 1098, boa, 4299. Informo que após a decolagem, tem uma forte chuva que está bem na cabeceira oposta, mas decolamos com dois nós de proa, e aí já rodamos e tivemos a indicação de 4 nós de cauda pro colega aí. 2 nós de proa, 4 nós de cauda após decolagem, chuva forte na cabeceira 28. Grato pela informação, senhor. Nada. Muito obrigado aí. E um bom dia. 4-2 abraço. Bom dia, que é o meu tango. Meu tango, prossiga. Está autorizado da presente da travessa de Itapuã, cruza 1-0 para a Serra Índia com Índia. Livre, Yankee Romeu Tango, chame cruzando este aproximação pista no zero, Yankee Romeu Tango. O Azul 9979 copiou as informações do vento do colega da companhia. Gente, 9979 autorizado a decolar da pista 1-0. O vento agora de superfície 040 graus com 049, ajuste 1017. Juliette, Tango Zulu para ingresso na parte principal, chame solo em 1-2, zona decimal 1, senhor. Cruzamento do eixo da 1-0, Tango. O meu tango autorizado, cruzamento do eixo da 1-0, continue na proa de Serra Índia, é com Índia e aguarde transferência. Na proa, aguardando transferência, grato. Yankee, o meu tango, chame agora o controle Salvador na frequência 1-1-9, decimal 8, bom voo. 198 grato, bom dia. O 9979 decolado aos 48, chame agora o controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Rio de Salvador, muito bom dia, agronomia 48, localizador. Número 48, o tráfego ainda não avistado, ajuste no 07, continua a aproximação, reporte avistando com o trem embaixo checado, o número 48. Sim, reporte alto, o trem já está embaixo, na base. Voo no 648, confirme, tem embaixo travado avistando, senhor? Tem embaixo travado, com 648. Confirme se avistando? Acima, ativo, senhor. Voo no 648, pouso autorizado na pista 1-0, o vento de 320 graus com 02 nós, ajuste no 07. Atento à pista molhada. Sente, voo no 648. Salvador, gol 1629. Sinal normal, baixado, extravado. Gol no 621. Bom dia, tráfego agora avistado, ajuste no 017. Continua a aproximação, reporte quando avistando, com cheque de trem. Gol no 621. Já baixado, travado, reportará visual 3 milhas de BDA. Atingiu o visual 1507, gol 621. Copiado no 621, continua a aproximação, guarda pista livre, senhor. Para. Gol 1648 no solo 55, libera a pista próxima, interseção à direita. E chame solo na frequência 121, décima 1, senhor. 211 na direita, né, bastante. No 621, pouso autorizado na pista 1-0, vento calmo, ajuste no 07, atento à pista molhada no 621. Ah, sim, ao 621. Roger 238, maintain holding point. Multiple Correction, 238, are you able to take off as soon as you're cleared, sir? That's affirmative. I didn't copy that. That's affirmative. Can 238 line up and wait for runway 10? Line up and wait 10 on Megan 238. No solo 57, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1, senhor. Ele vai na próxima, solo 21, decimal 1. Ele vai no 21, 1? Sim, 121, decimal 1. Obrigado. American 238, you're clear to take off runway 10, wind is 0 degrees, 04 knots. Torre Salvador, Pioneiro 32, estabilizado no localizador. Pioneiro 32, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 7. Continue a aproximação, reporte avistando com cheque de trem, Pioneiro 32. Pioneiro 32, o que está avistando com trem embaixado travado. Pioneiro 32, confirme, trem baixo checado, avistando. Pioneiro 32, trem de pouso baixado, travado, avistado, copy. Pioneiro 32, tem pouso autorizado, na pista no 0, vento 0 no 0 grau, 04 nós, ajuste no 0 no 7, atento à pista molhada, Pioneiro 32. Pioneiro 32, autorizado, pouso, pista 1 no 0. American 238, airborne at 59er, contact announcer of the departure frequency 119.8. Have a good flight, sir. 19.8, good day. Good day. Oi, muito bom dia. O Papá Romeu, Papá Julieta, Papá, já estabilizado no localizador, baixado e travado. Papá Romeu, Papá Julieta, Papá, bom dia. Tráfego avistado, ajuste no 0 no 7. Confirme, senhor, intenções de pouso, pista 10 ou 17? 10, senhor, na presença. 10, ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde autorização, Papa Romeu, Papa Juliette, Papa. Ciente, aguardando autorização, Papa Juliette, Papa. Bom dia, Torre, Salvador, China 6250, tá 3 milhas de duana. Bom dia, China 6250, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 7, número 3 para pouso, continue a aproximação, aguarde autorização, 6250. Autorização, 6250. E o número 32 no solo aos 02, confirme, tem condições de levar à esquerda no pátio militar? Autorizado à esquerda, pátio militar, estacionar frequência livre, pioneiro 32, chame pista livre, senhor. Seguinte, bom descanso. Papa Romeu, papá, Juliette, papá, confirme, avistando, trem baixo travado, senhor? Baixo travado, senhor, na final da 1-0. Papa Romeu, papá, Juliette, papá, vento agora de 330 graus, 039, justo no 017. Atento à pista molhada, pouso autorizado, pista no zero, Papa Romeu, papá, Juliette, papá. Gente, livre pouso na 1-0, papá, Juliette, papá. 35221 na escuta, doutor? Na escuta, 5221. 5221, condições de taxiar um pouco mais à frente, liberar a entrada no pátio principal de aeronave da Gol? Afirmativo. Bom dia, 3304, mantenha um ponto de espera, senhor. É o... 3304, da guarda, dá o pulso de duas aeronaves. Romeu, papá, Juliette, papá, no solo aos 04, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1, senhor. Senhor, livre a próxima à direita. Gente, papá, chame pista livre, senhor. Dois, um, décimo, um. 250, o gajo de transição de pouso, check trem. P250, pouso autorizado na pista 1-0, o vento 340 graus, 049. Tá, 3304 ali, mantém pista no zero. Chame 250 no solo 06, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Tan 3304, autorizado a decolar da pista no zero, vento 320 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a decolar da pista no zero, Tan 3304. CP5221, alinha e mantém pista no zero. Decolado ao 08, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. CP5221, autorizado a decolar da pista no zero, vento 330 graus, 05 nós. CP5221, decolado aos 10, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Bom dia, por gentileza, a solicitação do controle, modifique sua saída para Dael, subida Dael, transição Motiva, senhor, curva direita após decolagem, pista no zero. Entendi, então ali mantém ou mantém aqui no ponto de é negativo, confirme, modificou a saída Dael, transição Motiva, é isso? Afirmativo, Dael Motiva. O Gol 2065 autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 330 graus, 05 nós, ajuste no zero no meia. Teve decolagem, Gol 2065. ingresso, Papá Juliette, Papá, chame livrando o Pátio da Bata.